ver e até o fim. Quem disse que não tem mais jeito pra você? Falavam pelas costas, olha o sonhador, lançando na cisterna um verdadeiro adorador, tentando apagar os sonhos que o Senhor sonhou pra ti. Tentaram até vender dizendo é um escravo, mas um alto preço já foi pago na cruz do Calvário. Por você é sonhador. Não pare de sonhar, mesmo dentro da prisão, os sonhos de um adorador.